MC3 do Pará. DJ Nem Produções, o consagrado de Coaraci. Manda 007. É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. E enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doer, se em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. Manda 007. Caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doer, se em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi. Manda 007. DJ Ney. Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco. Genison. Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco. Pior que eu nem sou de rolo. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho. Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo. Pior que eu nem sou vaidoso. Eu não teria te encontrado. Eu não teria me apaixonado. Mas aconteceu. Foi mais forte que eu e você. Aí eu disse: quer que eu faça um café? Na sua, aqui mesmo na rua. Era pra ser agora. Quando é pra acontecer, tem dia, lugar e tem hora. Manda 007. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho. Eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo. Pior que eu nem sou vaidoso. Eu não teria te encontrado. Eu não teria me apaixonado. Mas aconteceu. Foi mais forte que eu e você. DJ Ney, a preferência de Guaraci para todo o Brasil. Alguém me falou, não quero acreditar. Cê tá ficando com outra e menos de um mês ocupou meu lugar. Foi beijando outras bocas, foge de mim porque se eu te pegar. Boa de feito uma louca, te amo demais e não vou suportar. Só eu sei como é difícil, tô arrastando meu chifre no chão. Ouvindo os botão e rezando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai, você já virou meu vício. Não controlo meu coração, cê não vale nada, mas quero te amar. É só você me chamar. Eu esqueço tudo, me entrego toda, a raiva acaba. É só você me chamar. Manda 007. Alguém me falou, não quero acreditar. Cê tá ficando com outra e menos de um mês ocupou meu lugar. Foi beijando outras bocas, foge de mim porque se eu te pegar vou agir feito uma louca, te amo demais e não vou suportar. Só eu sei como é difícil, tô arrastando meu chifre no chão, ouvindo os botão e rezando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai, você já virou meu vício, não controlo meu coração. Cê não vale nada, mas quero te amar. É só você me chamar. Carro com a luna na sua casa, a gente se acaba. E é só você me chamar, ah, é só me chamar. Que eu esqueço tudo, me entrego tudo, a raiva acaba. É só você me chamar. Eu pego meu carro com a luna na sua casa, a gente se acaba. E é só você me chamar, ah, é só me chamar. Que eu esqueço tudo, me entrego tudo, a raiva acaba. E é só você me chamar. Romeu. Pega meu violão, um copo de cerveja, um uísque e um cigarro. Ei, DJ Nen. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Jesus. Não sei por que ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando, com demais, me enganei, de novo quebrei a cara. Mais uma vez tomei um porre por você. Mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que sentia? Hoje eu sou o quê? Hoje sou passado pra você. Romeu, a voz que apaixona. Pega meu violão, um copo de cerveja, um uísque e um cigarro. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro. Não sei por que ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei, de novo quebrei a cara. Mais uma vez tomei um porre por você, mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero. Das Produções, fazendo a festa no poderoso Gêmeos. Tudo era tão lindo no conto de fadas. DJ Ney. Tão maravilhoso, a gente se amava. Uou, uou, uou, uou. E você jogou fora tudo, nem ligou. Uou, uou, uou, uou. E traía escondida, foi um falso amor. Falso amor. Oh, oh, oh, sou Eva sem Adão. Oh, oh, oh, oh, oh, traição não tem perdão. Oh, oh, oh, sou Eva sem Adão. Oh, oh, oh, oh, traição não tem perdão. Oh, oh, oh, oh. Romeu, a voz que apaixona. Oh, oh, oh, oh. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Tudo era tão lindo no conto de fadas. De fadas.

pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu coração. Produções, Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Banda Calango Top, Top. Juramos para sempre nos amar. Agora você diz que vai voltar com seu antigo amor que só te fez chorar. Desejo o melhor para você, só peço que não vá se arrepender. Se me quiser de volta, não vai ter. O que eu tinha de melhor eu te dei. Quando você estava carente, eu estava lá. Agora você quer voltar pra ele. Não vai se arrepender. Yeah, yeah. Pode ir, mas saiba que não vai voltar. Se hoje chora aqui, amanhã eu vou estar com meu verdadeiro amor, que não é você. Pode rir, vivendo o amor do passado. E se ele desistir e te deixar de lado outra vez, não vou estar aqui. Boa sorte, pode ir. E te deixar de lado outra vez, não vou estar aqui. Banda DJ Name. Se já estamos misturando as meias e dividindo o mesmo edredom, no meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom. Adoro quando eu corro pra você assustada. Você meu herói, matador de baratas. E depois de tudo a gente dá risada. Se você já me deu a cópia das chaves, o que eu tô pensando acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia, o café, croissant, duas cópias da gente correndo no quintal, nos altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê, até o final, eu e você. Banda Kimi.

se eu volto lá. Banda 007. O nosso pouco tempo é tão contado, não tem por que procurar o culpado. Vamos com cuidado, se descobrirem tá tudo acabado. Mas pensando bem, deixa ela saber que eu tô é com você. Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber que agora eu vou ficar. Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar. Deixa ela saber que eu tô é com você. Se aconteceu com a Banda gente, 007. Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio. Mesmo querendo fugir, quando tento escapar, chego ainda mais perto. Meu subconsciente vai atrás do seu corpo. Tô viajando há horas, quanto tempo demora pra eu poder ficar louco? É só você, mais nada. Aceito esse amor unilateral. Você e mais nada, sem ele fico mal. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão. E o motivo é você, sempre foi você, o fantasma do meu coração. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão. E o motivo é você, sempre foi você, o fantasma do meu coração. Banda 007. Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio. Mesmo querendo fugir, quando tenta escapar, chego ainda mais perto. Meu subconsciente vai atrás do seu corpo. Viajando a horas, quanto tempo demora pra eu poder ficar louco? É só você e mais nada. Aceito esse amor unilateral. Você e mais nada, sem ele eu fico mal. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão. E o motivo é você, sempre foi você, o fantasma do meu coração. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão. E o motivo é você, sempre foi você, o fantasma do meu coração. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão. E o motivo é você, sempre foi você, o fantasma do meu coração. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão. E o motivo é você, sempre foi você, o fantasma do meu coração. Sua foto em meu computador, senti saudade de você. Queria tanto te falar tudo que eu tenho pra dizer. Mandei uma foto mensagem no Face na caixa postal. Se acaso for ficar online e ler minha mensagem, me dê um sinal. É que eu estou morrendo de saudade, queria tanto te abraçar. Já passou da meia-noite, estou com sono, amor, então vou me deitar. E ao dormir eu vou pensar, estar com você. Se nos meus sonhos te encontrar, então vou dizer, oh meu anjo, boa noite. noite, amor. PS, te amo. Balada marcante. Uma foto, mensagem no Face, na caixa postal. Se acaso for ficar online e ler minha mensagem, me dê um sinal. É que eu estou morrendo de saudade, queria tanto te abraçar. Já passou da meia-noite, estou com sono, amor, então vou me deitar. E ao dormir eu vou pensar te encontrar, então vou dizer: oh meu anjo, boa noite, amor. PS, te amo. E ao dormir eu vou tentar estar com você. Se em meus sonhos te encontrar, então vou dizer: oh meu anjo, boa noite, amor. PS. Banda 007. Hoje vejo meu passado olhando pra mim. Tudo que passei e sobrevivi. Achei que não ia ter força pra sonhar de novo. Genison. Hoje eu acordei pra vida, pra viver. Você com esse sorriso, sua boca me fez entender. E o que tava congelado hoje pega fogo. Oh, coração bate feliz, nunca me senti assim. Eu gosto de você, você gosta de mim. Um mais um é dois, casou certinho. Tudo parou só pra ver nosso amor acontecer. E o que sempre faltou agora completo. Banda 007. Hoje vejo meu passado olhando pra mim. Tudo que passei e sobrevivi. Achei que não ia ter força pra sonhar de novo. Hoje eu acordei pra vida, pra viver. Você com esse sorriso, sua boca me fez entender. E o que tava congelado hoje pega fogo. Oh, coração bate feliz, nunca me senti assim. Eu gosto de você, você gosta de mim. Um mais um é dois, casou certinho. Tudo parou só pra ver nosso amor acontecer. E o que sempre faltou agora completo. Coração bate feliz, nunca me senti assim. Eu gosto de você, você gosta de mim. Um mais um é dois, casou certinho. Tudo parou só pra ver nosso amor acontecer. E o que sempre faltou agora completo. Eu gosto de você, você gosta de mim. Banda 007. Decidente, ela te amou como nunca amou ninguém. DJ Ney. Mas vê se aprende, porque agora você não passa de um ex. Genissol. Ela era fiel, fazia o seu papel, perdoava suas mentiras, suas traições. E quantas precepadas você aprontava. Tava fazendo hora com aquele coração. Só que ela se cansou, ligou pra mais de 4, 5 amigas. Mudou status pra solteira, quem diria. Escute amigo o que agora eu tô dizendo. Se ela é um baby, sofrência, tá beijando outras bocas sem peso na consciência. Manda 007. Ela era fiel, fazia o seu papel, perdoava suas mentiras, suas traições. E quantas precepadas você aprontava, tava fazendo hora com aquele coração. Só que ela se cansou, ligou pra mais de 4, 5 amigas, mudou status pra solteira, quem diria? Escute, amigo, que agora eu tô dizendo, se ela não bebia, hoje ela tá bebendo. E pode acreditar no que ela falou, até o playlist do carro ela trocou. Quer eletrônico, ela não quer mais sofrência, tá beijando outras bocas. Ela se cansou, ligou pra mais de 4, 5 amigas, mudou status pra solteira, quem diria? Escute, amigo, que agora eu tô dizendo, se ela não bebia, hoje ela tá bebendo. E pode acreditar no que ela falou, até o playlist do carro ela trocou. Quer eletrônico, ela não quer mais sofrência, tá beijando outras bocas sem peso na consciência. Romeu, a voz que apaixona. DJ Nem, o melhor da produção paraense. Gente, se adeus, faltou coragem de olhar nos olhos meus. Só agora descobri, estava tudo terminado e nem falou pra mim. Me disse adeus sem dizer uma palavra. Depois de tudo que a gente viveu, eu te asseguro que você não me esqueceu. Mas não me procure, não. Deixe o meu coração, que eu seguro a solidão. Mas você vai chorar quando se tocar, vai ver que ainda me ama. Depois de tudo que a gente viveu, eu te asseguro que você não me esqueceu. Mas não me procure, não. Deixe o meu coração, que eu seguro a solidão. Mas você vai chorar quando se tocar, vai ver que ainda me ama. Vai se lamentar quando procurar amor em nossa cama. Mas você vai da sofrência. DJ Nem Produções, detonando só as melhores. Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Genição. Nem ri daqueles comentários bobos que digo e sempre gostou. Saí sem avisar, chega de manhã, eu parecendo a última pessoa que queria ver. Vejo em seu olhar, vamos conversar.

Genissal. De morrer. Quantos minutos e segundos pra te encontrar, sentir o seu carinho e poder te amar, te amar. Mas parece que os segundos se transformam em minutos, e daí penso que o dia nunca vai passar, nunca vai passar. Fico doido, fico louco nesse apartamento. Eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento. Só penso em você. Eu quero que entenda que nada é maior que meu amor por ti. Sofrer, O que a gente tá vivendo não tem nada a ver. É melhor cada um seguir o seu caminho. Toda hora a gente briga sem explicação. Não tem amor, não tem respeito, não tem paixão. É por isso que eu prefiro é ficar sozinho. Já é hora, é agora. O nosso lance acabou. Não implora, vou embora. E o que passou, passou. Não vejo outra saída pra essas nossas brigas. Melhor é dar o tempo pra que o sofrimento segue a sua vida. Eu vou seguir a minha, seguir o meu destino. Que seja como for, que venha um novo amor. Eu já tô de saída. Banda Capricho. Agora o nosso lance acabou. Não implora, vou embora. E o que passou, passou. Não vejo outra saída pra essas nossas brigas. Melhor é dar o tempo pra que o sofrimento segue a sua vida. Eu vou seguir a minha, seguir o meu destino. Que seja como for, que venha um novo amor. Eu já tô de saída. Não vejo outra saída pra essas nossas brigas. Melhor é dar o tempo pra que o sofrimento segue a sua vida. Eu vou seguir a minha, seguir o meu destino. Seja como for, que venha um novo amor. Eu já tô de fim. Aí, DJ Lendas Produções, Detona! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos. Mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. São amores que deixarão momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. No coração da gente. Para